Oi? Se apresenta para as pessoas. Eu sou a Jorninha. Oi, boa noite. Eu tava sendo preparada para vir te falar torcês. Eu falo um porto diferente assim, torcês, sabe? Mas eu vou tentar falar de leite pra todo mundo, entendeu? A vovó tava aqui, aí ela perpalou as meninas pra deixar eu vir. Só um portinho. Te tá todo mundo aqui meio triste, meio para baixo hoje. Não dorto dessa toda não, dorto de felicidade, alegria, todas boas, sabe? Eu vim aqui pra deixar vocês um portinho mais feliz assim, sabe? As todas tão feias, né? Tá tudo meio pesado, assim. Mas aí eu vim pra trazer só luz, só alegria, só todas boas, assim, sabe? Né, Zatia? Onde eu não sei fazer essas coisas, não. Telo, deixa vocês prestar atenção. Tia vovó deixou ouvir, tia, ela manda, né? Aí ela falou, vai lá, te você passar mensagem. Mas é a primeira vez que eu venho a ti. Eu já venho nas meninas, na urtartada, tia, ela trabalha também. Fita até tia. Se eu faço assim, batendo. Eu vi falar... Porque vocês estão tudo turtolação muito pesado aqui, né? Muitas coisas estão tecendo. Atmosfera. Tá pesado assim, ó. Muitas coisas estão tecendo, né? Muitas coisas ainda vai acontecer, sabe? Mas vocês estão sendo tudo preparado. Do tio Pedro, eu conheço ele, sabe? Ele não conhece eu, mas eu conheço ele, sabe? Mas eu dorto muito da outra tia, da tia Sabina. Dorto muito dela, que ela é muito bonitinha, ela. Eles estão sendo muito preparados, por isso que eles não estão aqui, né? Né, Dortia? Muitas coisas que vão acontecer aqui, sabe? Por ser assim... Do Jesus, né? Te fala, te. Este lá a gente falou charla, mas é Sarnanda, a mesma coisa. É vale o nome, mas é uma energia só, sabe? Ele tá preparando muita coisa e assim falta portinho, assim, ó. Portinho pra acontecer. Que vocês estão de sarto cheio, né? A gente fala e nada acontece, né? Nada acontece, tá falando. Tá achando que eu sou bobo, né? Sou bobo, não. Mas vai acontecer, é que se vier assim, ó, rápido, vocês nem dentro, aí vocês vão lá pra cima, lá onde eu moro, né? De onde eu fito, tia Malerdal lá. Mas eu falo que vocês pensem só em coisas boas, porque eu vim mais do que pra passar mensagem, ou vim pra trazer luz e pra vocês ficar tudo calmo. Tem muita gente aí pesado, sabe? Às vezes nem sabe te dar um monte de coisa ruim no torlação. Mas dortar, sabe? Então, eu vim para trazer alegria e felicidade. Que a gente é erlê, né? A gente é criança, sabe, da tia? Aí a gente vem trazer tortas e arbobo. Dodô, eu telo de todo mundo, metalize, adoce dormido, fecha o olhinho, sabe? E pensa só em coisas boas, imagina assim um tampo bem forlido, sabe? Um sol bem brilhante, um monte de criança torrendo, um monte de borboletas assim, sabe? Só toisinhas bonitas, por vocês tirarem todo esse peso, te tá no tolação de vocês, que eu não dorto disso não. Eu tenho todo mundo mentalizando muitas coisas boas, muita felicidade, e pedindo pra levar tudo de ruim. Tem um monte de gente aqui, ó, Monte de gente arte trabalhando, vocês nem estão vendo, sabe? Eles estão levando artesã tudo ruibola e deixando só coisa boa, só felicidade, só paz, só luz, né, Dati? Dou muitas borboletinhas, muitas crianças, que elas só vêm para fazer o bem e para trazer felicidade, sabe? Dou eu vim hoje para levar uma coisa muito pesada, te tava te dor, sabe? Dor da pessoa te vielo, te não é por mal, sabe? Mas vai tardando as coisas, vai juntando, juntando, juntando do teu ação, torno ver tá um torto, dondão assim, ó. E nem tá adiantando mais, tá cansado, não tá de fazer as coisas, sabe? Então eu vim pra poder limpar. Tem um monte de tiança aí, ó. Monte de tiança, vocês não vão ver, sabe? Monte de tiança, eu visto todas elas hoje, do sabe? Mas é isso, sabe? Ou vim a tia, eu queria só dar um baço numa pessoa. Posso dar um baço na tiola? Que eu vim pra dar um baço, todo. Que eu doto muito doceda, tia. Dou um baço muito doceda. Doutoso, muito doutoso. Doutoso. As crianças mandaram todas por ser. Houve só para passar o barco. Doutor, muito obrigado por tudo o que você faz. Porque assim, o tio Senta do pra gente poder Ola, te ver. o tio Pedro, ele vem fazer toda, né? Ele fala, ele é ousado, sabe? Mas essa tia, ó, ela é a base. Se ela não tiver, tá tudo no tom, sabe? Ela cirdula todo mundo artista, sabe? E ela puxa muita coisa Do também, né, para ajudar. mas tá tutando. Tá. Do te falar, que você é muito importante da tia. O pessoal lá em cima, tá muito doce. Porque assim, todo mundo fala do tio Pedro, né? Fala muito dele, mas eu vim para poder falar também torcedor, sabe? Tia, assim, toda a minha menina veio aqui a primeira vez, do ela sentiu que eu tava tuela, porque assim, eu tô em torcer, muito tempado, sabe? Aí eu já queria dar esse abraço faz muito tempado, sabe? Vocês não lembram, mas vocês conhecem eu muito tempo. Aí eu vim, derrubar, deu assim, o amor que eu sinto por ser, sabe? E a fardar descer do que você faz a ti, porque eu tava te ouvindo, tia, você tava falando antes, não sabe? E você assim, você abre o seu tolação, abre a sua casa para poder receber um monte de gente que precisa. E você é muito importante, tá bom, da tia? Muito obrigado. Eu tava dando muito tempo para esse baço para dar no seno, sabe? Ah, tia, bom, é assim, eu juntei a tia toda mandala assim, vai lá, Jorninha, dá o baço nela. Aí veio eu tomo a energia das tianças toda por ser. Não sabe? Dou muitas tianças, assim, muitas Tá tianças. muito limpa você, ela então, né? Dou tá muito, a tiança dorla ela. A tiança fita a tia assim, ó, perto dela. É, Te dorta imagina. muito dela, do sabe, da É. tia. E você Mas fala uma é mensagem boa para as pessoas que estão te vendo aqui. Dou pra ficar feliz, ó. Ah. Pra pensar coisas boas. Quando ferver aquela tristeza, sabe? Que às vezes vem tristeza, aí fica pra baixo, desanimado. Aí assim, pensa, fecha o olho, dou eu cinei a dola, fecha o olho, imagina um tampo bonitão assim, cheio de flor, cheio de borboleta, que eu Sabe doto qual o de nome borboleta. disso? É meditação. Isso. Eu não sei É. falar essas coisas, mas é isso aí. Meditação. Dois. E aí vocês pensam nas crianças, se as crianças vêm ajudar vocês, pede pra levar E certeza fala para ela, para bola. as pessoas, pode ficar guardando coisa ruim dentro Dor da não gente. Não pode. Dor não sabe se você fica dar dano, você faz um mal danado por vocês. E o que acontece? Quando a gente tá muito triste, a gente guarda isso na gente, a gente fica, não puxa coisa ruim pra perto da gente. Dor veio uma ardalela muito feia, Dor, tá? Eu não dorto deles, não. Eu dorto da tia, a gente é bonitinho, a gente vem assim, ó, bonitinho, sabe? Então bota a gente, bota tudo pra fora. Dor, sabe? Perde ajuda mesmo, porque aqui a gente é lugar só... pra isso, não é? Pedir a gente ajuda. Só pode ajudar se vocês quiserem, não é? Porque se vocês não te deixar, eu não posso ajudar ninguém, Dor, sabe? Então perde ajuda. Tira isso do tolação, mentaliza toda boa, e tudo, né? Porque a tia falou, tente turdar, tente turdar. Vocês são perdiçosos, ninguém estuda nada. Tente turdar, tente ler, tente prestar atenção no que vocês pensam, sabe? Do que vocês irmãs por os outros. Fala pra eles, o que a gente pensa tem poder, né? As palavras Dor atraem. Dor muito poder. Se você soubesse o poder que você tem... Vocês não tá nem mais a tia, porque a tia é ruim, né? Doutor, a tia evoluído, já tava outro lugar, tava lá Luanda, tu eu, te lá bonitão, Dor, sabe? Doutor, fala pra gente, tem muita coisa pra acontecer? Doutor, assim, ó. Doutor, tá batendo na porta, ó. Vocês estão com medo, estão fechando a porta dos dois, não é essa não, não é essa não. Mas primeiro vai ser ruim ou vai ser logo bom? Dor da tia, para muita gente vai ser ruim, vai ter muito choro, sabe? Mas para muita gente vai ser uma libertação, Dor, sabe? Porque vocês ficam presos a ti, ó, darrado a ti nesse torpor. Na Matrix, fala Matrix. Dor, Martices. É isso. Dor, Martices. Eu vou aprender, vou aprender. Vai aprender, vai aprender. Doutor, tô aprendendo as coisas. Tá. Doutor, turdando também. Tá estudando. Né? Eu turdo, turdo. Sou pitena, mas eu turdo. Fala pras pessoas, quantos anos você tem? Eu tenho 8. 6 anos. Doutor, tenho isso faz muito tempo, né? Explica pra eles, como é que você tem 6 anos? Quando você morreu, você tinha 6 anos. Aí eu virei um espírito, te ajuda os outros. Ah, que bom. Doutor, um dia espiritual, entendeu? Aí eu ajudo todo mundo te ter se ajudado, né? Porque tem um pessoal aí que não ter nada, não. Doutor, dorta de fitarte. Mas é isso, eu tava todo mundo pensando tozinhas boas, pensando pra poder evoluir, deixar toda a rua sair. Tira esse peso, sabe? Tá dar peso no relógio de vocês. No coração. No torlação. Não é bom, não, Dor. Não é, Darty. Você é evoluída. Ela sabe fazer coisas, né? É depois você ensina mais pra eles. Tia, ele e tu tão muito o tio Pedro, mas a espiritualidade te ouvir mais você falando, porque você tem muita sabedoria, sabe? Muita sabedoria. Ela é assim, ó, mas o espírito dela é, ó, velhinho, velhinho, ó, tempão, sabe? Então, ele te ouvir você, te tando você abre a bota, o Espírito Santo fala através de você, sabe? Sim. Doé, ela é, eu dorto muito dela. Percebi. Dor muito. Mas é isso, Dar, tá bom? Ou tá todo mundo fazendo um exercício de e cirne. Quando tiver muito triste, muito para baixo, fecha o olho, mentaliza toda boa e chama as crianças. Que aí o negócio fica tudo bem, né, Dartinha? Tá bom? Ou tá todo mundo, ó, tô rindo assim, tá? Deixa tudo ruim, bola. Deixa a bola, deixa levar a bola pra ficar tudo bem, tá bom? Porque precisa estar bem pro que vai acontecer, né? Doutor, é preciso ficar forte. Forte, espiritualmente, né? Espiritualmente. Dou isso. Tô prendendo as torres. Tá bom? Tá bom. Doutor, tá bom, eu vou bola. Tá, tá bom? Bom? Tá bom. Tchau, princesa. Tchau. Dorcia, um beijo pra você no seu tolação. Manda Dor, um beijo, tá? Pra todo mundo, gente. Dorcia, um beijo pra todo mundo ali. É. Dorcia, um beijo, tchau, gente. Foi muito bom ver vocês, Dorcia. Marliazinha mandou um beijo, que ela não vem hoje, não. Tchau, eu vi na frente dela. Tá aí torrendo perder a fé dela. Do, sabe? Ela não vem? Do, ela tenta ela até te lá, te ela ver depois. Tá. Te ouvir hoje pra poder irtear. Estrear. Tá bom? Ah, do, bonito. Dortala, não deu? Então tá bom. Over bola, um beijo por teste fita, boa sorte. Tio Nedó só tinha ruim, né? É. Boa sorte. Dorvô. Do.